Agora ele já tá no máximo. Tá operando a pata, seu lado esquerdo tá operando. Obrigado. É, a gente já questionou isso pra ela, mesmo se ele tá no máximo. 24206, acione identificação do seu via chegada ao médio 1 para nível 050, via chegada ao 7. Autorizado voar a posição Petrolina, perdão, José Petrolina, para nível 260, sub nosso nível 270. Petrolina na prova, sabendo 210 horas, receita, chamada 3,94, obrigado. Estou em Salvador, boa tarde, eu estou em 367.000 Pro. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Estou no 90 graus, 8,5. Livre, alinhar e decolar da 1 no 0, 3,3,7. Na 314, Tudo na Avenida 260, chama-se Francisco, na frequência 1265, alterna 1252445. Passando essa voo aqui uniforme, acione identificação voo ITAP. Para que você está chegada com o MED 1, com a Justiça 1097. Salvador 3367, contato radar decolar e subavio São Paulo, Flamengo 360. Salvador número 360, com a ativação voo. Azul 4206 Azul 4206 dispara 2006 autorizado e ABS que exclui da pista 90 ajuste 90 na 7 repartir estabilizada 720 autorizado para o segmento para hora estabilizada Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Azul 4206 Fala isso para 4.010 com ajuste no 097. Claro. Patrão Coisa Leste, um nome de respeito. É o teste para levar. Achei uma mensagem da Patrão Coisa Leste. Pesado, Azul 4306. Azul 4306, chame a frente na frequência 118, deixa eu falar assim. 285, bora. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. 4206, continue a aproximação, ajuste no lugar na frente, aguarde que eu fiz a salida. Azul 4206. Volume 20, decolado aos 38208, conclui na Lagoa. Salvador, aguarde o último retorno da sua localização. esquerda 070, limitado a radial 170, Salvador, 270, Vaduz, 203, zona 190. 390, doutor, obrigado, até 2006. 2006, 1017, também 190. Uniforme, pela esquerda, pela 0115, limite será a radial 290 de Salvador. Descido por igual até 3.007, com a região 018. Informa que esse limite de radial 270 é impossível, porque a gente está na Prodo Verde Salvador. Questão 3190, fale para esse campo do localizador, curve à esquerda, para 060, precisa para 2003, para o localizador, para que seja para a chita pisada. 060, reforçará a estabilização 3190. Salvador, muito boa tarde, sou 3145, decolou Santo 1, Leda, passa 1200. Santo 3145, compacto uma data decolagem, 3203, hoje é Turismo, 3190, somos tráfego 1 hora, 14000, São Luís, 4997, Thiago, 150, pelo que eu fizesse. Teste do tráfego, não tem mistérios, e não avisa para 3190. Qual a posição dele? Posição de 12 horas, agora 1 ou 2000. Ah, é a posição, pode me falar a posição dele no corredor, que eu conheço o corredor. Ele está agora próximo à Maravilha. Ah, sim, próximo à Maravilha, sim, sabe. Uma 620, chamo para 35 na frequência 126, decimal 85, antena 125, decimal 45. 625, o uniforme, parece que está o curso localizador, curva direita para o ano 3, puta. Se autorizar a ver a flexura, pistola velha, deixa para 3 mil pés, aí com o número 2 na próxima. Esse direito, ano 3, para 3 mil pés, o parece que está localizado, ó. Você é a Gol, que é, eu confirmo que é certo. Oficial Golf Oscar, lá para assistir conhecimento no setor, então eu começarei a ver a resposta na agressão. São Golf Golf Uniform, decidiu por 0 para 2006, pegue passa agora 12 horas, 8 milhas, saindo a 2 mil pés, um alta 3, 2, 1, número 1 aproximado. de estado com autorizado pista no 0-0-1-7-0-0-3. Vamos para o gol, primeira fala. Terceira factory. Afirmo. Sete. Estabilizado, a luz permanece no 0-9. Para estabilizar. 1869 acione identificação, voe bom, para contestar a chegada bom, para 4.010, origem 908. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3895, só 3894. Madura está 3894, final, mais 2 chefes para o 3894, trata para o estado, tudo autorizado, pista no 0, 160 graus, 8 mais. Vamos autorizar. Eu sou o CFS, eu saí para o Lago, a gente está mandando 08. Mantenha pista 10. Mantenha pista 106919. Na 3894, sola 07, libera direito, chama só 1219 decimal. Direita, sola 219, tá 3194, 3894, boa tarde. Chamada 210, não, médio não, não médio não. Vou chamar minha 210, aciona a identificação. Esta vez chegada no mediano para o número 050, ajuste no 015. Para o 050, 1015, o 6210, oferece uma posição mais na frente, tá, meu Deus? Para o 09, aliado, colégio autorizado, pista no 0, verso 970079. Aliado, 10, azul 6919. Autorizado, seu patinho. 999 aos 0908 da Controle, seu gesto. 208, boa tarde. Comandor Azul, 6909, boa tarde, cruzamento 200. Azul, 6909, contato radar molecular e sua trazia São Paulo para o 330. Via para o 3204-6919. Pode 19, tráfego 10 horas, 3.7 milhas, rumo ao Nordeste, Charlie 150, mantendo no 1500 pés. Palavra visual. De voo avante, voo azul 6909. Azul 6909, Vasco da Nação. Vasco. 1809. 1809, 2 para 2 metais, autoridade elétrica da pista na zero, repara estabilizado. Para estabilizado, 809. Na 290, calçada de instrução de altitude na posição 8, 2 para 3, no país, o registro 908. 7 para 3.000, cancelada a restrição de TAP, ajuste 1018, 6210. Sente a Romeu, Serra Gonçalves, tem reporte visual com casa. Já está visual, Serra Gonçalves. Boa 9199, oficial de identificação, lista de chegada do Magiano, por inventário 50, ou ajuste na 08. Estabilizado o desafio. 1-8-9-9, contato com a faixa de torre na frequência 1-8-9-9-5. Obrigado, boa tarde. Olha, o Serra Gonçalves, que está de volta, então. Serra Gonçalves, que está de volta, que está de volta, que está de volta, que está de 1-9-9-5, que é o céu, tá boa. Acionar 2-0, para 2, meu pai, está autorizado o pista na 0, reporte estabilizado. Para 2.000, reporte estabilizado, 62 ou 0? É 0 confirma autorizado final no 7? Assim, o céu vai dar 7, eu vou dar outro você de pulo. Seja autorizado final no 7, ajustamos 18, reporte em marcha, você. Salvador, boa tarde, voo 1869, está passando em Via Serra. Voo 1869, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, tempo 180 graus, 79, ajuste no 08. Ah, livre pouso 1-0, voo 1869. Autorizado, Mátira. Direto Mátira, 699. 1-9-1-9, chama o centro Recife, na frequência 1-2-5, decimal 1, lanterna 1-2-3, decimal 8. 2-5-1-2-3-8, boa tarde, 19-9. Certo.